Conversas Aleatórias. Meu pai, sinto muito que estas palavras sejam as últimas que tenho para contigo, mas ainda estás a tempo de saber toda a verdade. E qual é a verdade, meu filho? A verdade é que a droga matou-me, pai. Não pode ser. Pode, pai. Conheci a minha assassina aos 17 anos de idade. Foi-me apresentada por um senhor elegantemente bem vestido. Assim será o meu fim. Não, meu filho, não. Sim, meu pai. Será esse o meu final trágico? Adeus, meu pai. Adeus, meu filho. Foi assim que iniciou a 30ª emissão de Conversas Aleatórias. Um programa que chega assim às 3 dezenas de emissões e que, para não variar, tem 3 locutores. Ao meu lado está o Joaquim Pereira. Calma, pergunto desde já que classificação é que dá à minha representação teatral neste espaço. Qual é a escala? A escala é de 0 a 100. Pensei que era a escala de Celsius ou de... Da escala de 0 a 100... Pronto, um zero está bom. 0,1. O Carlos Bonaparte, com certeza, que à minha representação teatral de 0 a 100 vai dar 101. Menos 102. Menos 102 também é positivo. Não, ora, ou seja, 101 menos 102. Deve ser menos 1, vá. Só menos 1. Bom, não está muito mal. Deve ser a temperatura nesta altura em algures nas penhas douradas. Exatamente. nós estamos aqui. Eu estou aqui com esta representação, porque hoje o tema vai ser teatro. No dia 27 de março, próxima quinta-feira, deve ser. Que dia é hoje? 23, 30, é, na quarta. Quarta. Então quinta-feira faço anos e não sabes o que é que... A Lady Gaga é que faz anos. Faz no dia 27. Não, faz 28. A Lady Gaga é que faz, é uma. na quarta-feira é o Dia Internacional do Teatro, o Dia Mundial do Teatro, o que vocês quiserem. Um dia que até traz referências, várias referências pessoais a mim. Mas isso será outra conversa. Para já vamos falar sobre teatro. Somos tão originais. Duas das pessoas estão aqui. Tiveram vários anos de experiência teatral. Uma delas até quase 2 dezenas de anos. E eu começo por Carlos Bonaparte. Tu que nunca estiveste num palco, como é estar no palco? Diz-me. Ora bem, antes de mais, boa tarde a todos. Porque eu ainda não tinha dito boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias também da minha parte. É assim, estar num palco, eu tenho uma visão muito interessante de estar no palco, é que eu não olho para a plateia. Por força das circunstâncias, eu não olho para a plateia, não sei. Não há aquela coisa de... Certeza que não te distrais. Deixa ver se está cá a mãe e o pai. Ei, eles estão a fazer uma cara... É, tu gostas, estão a gostar, estão a gostar. Pronto, não há essa coisa de... Ei, olha, o João não está ali, ei, ele não veio, ele disse que vinha. E ao mesmo tempo, ei, o texto, peraí. É assim, é... E claro, no meu caso, estar no palco acaba por tomar dimensões muito interessantes porque durante aquele momento eu não sou eu. Não é? Eu posso até olhar para as luzes, para os projetores, não sei o quê, não é? Porque eu não tenho percepção luminosa. Eu consigo ver a luz, mas não consigo mais do que isso. Mas portanto, isto tudo para dizer que é assim. Estar no palco é uma sensação muito, muito... Eu gosto de duas coisas de estar no palco. A primeira, uma delas é quando está em cena, não é? E a outra quando está cá atrás dos panos. E há aquele momento de alívio. Sabes em que tu te afastas da tensão? Imagina imaginemos, por exemplo, sei lá, uma piscina, não é? E quando uma pessoa sai de cena, sai da piscina, está a secar, não é? E vai para longe da água. Ou para os camarins, ou não sei o quê. Eu gostava muito de quando eu, no teatro onde eu andei, havia também variedades, né? Ou seja, aquela parte em que ou são pequenos sketches, ou são músicas, já me entrou a ter mais músicas. Teatro muito musical. E portanto havia uma altura em que eu estava muito tempo fora de cena. Aproveitavas para ir ter com as catreias? Sim, sim. Aproveitava para... Cheguei a ver cá em baixo, cheguei a ver para a plateia. Ao mesmo tempo, cheguei a estar cá em baixo, nos camarins, e passávamos ali maior parte do tempo, a tocar viola e não sei o quê. A tocar viola, pronto, aquela viola não estava lá em muitas condições, mas vá, pronto, sim. A brincar e a conversar, não sei o quê, pronto. Pois, é assim, eu gostava muito, sobretudo quando a peça se iniciava, porque era engraçado porque eu, tantas vezes, eu fiz uma peça, não vou dizer aqui o nome, não sei se posso dizer, mas se puder dizer, diz-me. Porque não posso dizer. Não posso, se fosse aos perfumes do Mondego. Sim, está bem, pronto. Então, perfumes do Flor do Mondego. É como se chamava a peça que eu fiz, ou em que eu estive, durante 5 anos. Mondego. Win. E eu estive nessa. Estive, ou seja, desde, quase desde o princípio ao fim, tive uma altura de ausência, mas depois voltei. Tiveste na última representação? Tive, eu não tive. É que eu cá estava, quando estavas a falar do então, e agora o texto. É que há uma parte em que diz as mulheres vieram buscar a Coimbra e o resto do texto esqueci-me em casa. Não te lembras disso? Bem, não interessa. Quem é que disse isso? Não me lembro. Foi um colega nosso. Continua. Ah. Tiveste lá do início ao fim, quase. Sim, lá com as, ou seja, tive no início, estive no fim, tive de resto em praticamente tudo o que, que foi a peça. Pronto. E eu não me lembro, quer em ensaios, quer em espetáculos, de ter chegado àquele ponto de... outra vez a mesma história. Já saíste de princípio ao fim. Até porque a pessoa que nos ensinou teve uma grande inteligência. Que hoje é Papa. É verdade. Ele teve uma grande inteligência. Foi colocando, de princípio ao fim, às vezes pequenas coisas. Ou seja, a peça original era maior do que o que com que se iniciou. Sim. Tinha 3 atos. O nosso só tinha 2. O máximo que teve foi 2, sim. Mas a verdade é esta, ou seja... mas cá está, ou seja, também foi um ingrediente, foi inserindo coisas novas. Mas, mesmo assim, aquelas partes... Houve partes que se mantiveram, claro, não é? E eu nunca senti... Naqueles momentos, eu sem ver, joguei cartas não sei quantas vezes, mas eu nunca me fartei. Era a sueca, era? Era, acho que era... O burro. Era burro, era isso. Ganhaste tu, eras o burro maior lá no lado. Claro, claro. não, mas eu, atenção, nós não era um bocadinho, nós ainda passámos ali um bom tempo a jogar cartas. E a beber um copo de vinho. Era. Por acaso, na altura não tinha, ou quando tive não me lembrei disso. Achei que, se calhar, devia ser ridículo. Mas era engraçado se eu trouxesse as minhas cartas, porque aí eu também estava mesmo a jogar. É que naquelas eu precisava de ajuda para me dizerem quais é que eram as cartas. E os teus colegas jogavam mesmo, na altura? Eles jogavam, eu sei que eles jogavam. Vendo durante a peça. Ora, é assim, eles a mim davam-me cartas, e depois diziam-me o que é que eu tinha posto, e não sei, só me diziam o que é que tinha que fazer. Não é? Mas ainda ia jogar. Não é, porque eu acho que jogavam muito à pesca, era isso. Ou não, era a guerra. Porque eu tirava sempre a carta de cima e punha sempre em baixo. Bastava a carta de cima e punha sempre em baixo. E era assim, era isso, era a guerra que a gente jogava. Porque até era o jogo que durava mais tempo. Era isso, já me lembro. E lá tínhamos lá uma mesinha, não sei o quê, umas cadeirinhas, tudo muito engraçadas, todos pequenitos. E realmente, essa cena... Assim, eu lembro-me de muitas coisas à volta disso. Do pano que não abria... quando foi nos bombeiros não sei de onde, quando fomos para um orfanato, fizemos de tarde para as crianças. Foi orfanato, foi, aliás, foi em São Vítor, os 11 anos. Aliás, fizemos de manhã e fizemos de tarde até. Sim. Com os órfãos, sim. Então, e os 11 anos, não. Ainda me lembro dos camarins, que ele tinha umas escadas um bocadinho íngremes para os camarins, estranho, mas eram grandes. E lá estava a mãe e a filha, não sei, a dar-nos no final de tudo uma goma, um chocolate, um bombom. Ah, que madrava aquilo. Quer dizer, tu gostavas mais, era da parte de comer e vir para a beira da plateia. Ainda me lembro de uma coisa muito gira. Sabes que uma vez na minha imaginação, o Barreirense ganhou 6-0 e os gols tinham sido todos marcados pelas duas maquiadoras. Era um... É isto. As recordações teatrais são estas. Mas isso foi lá. E o que eu gostava das festas de Natal. Eu ainda me lembro, no fim, andar lá às voltas, porque os presentes que me calhavam eram todos... Não davam sons. Era complicado arranjar uma coisa que desse sons, não é? Quer dizer, para os mais pequeninos havia, mas para mim já não. Momentos espetaculares. E eu realmente nunca me lembro... Nunca me lembro realmente de ter chegado àquela altura. A única coisa que eu consegui sentir quando soube que a peça ia acabar foi um enorme sentimento de saudade. Na altura não tinha noção de que se chamava saudade, mas era saudade, era pena por acabar, era... Porque realmente, quer dizer, eu adorava aquela peça e a verdade é que eu adorava a forma como aquilo era feito. E juntando ensaio, não houve só um dia só que eu senti... Já conheço isto de princípio ao fim, estou farto aqui. Já muitos miúdos sentem muito isso, não é? Aborrecem-se, fazem muitas coisas. Eu nunca senti isso. Pronto, para mim o teatro é... E gostava um dia de voltar a representar. Para mim o teatro é uma coisa... É indescritível. Eu só gostava de saber como é que sabes isso tudo se nunca estiveste no palco. Foi a primeira coisa que eu disse. O Carlos Bonaparte, que nunca esteve em palco, vai dizer como é que é a sua experiência. Joaquim, já esteve, já representou. Por acaso, não sei. Já está à frente. Nem que sejam peças assim, mais pequeninas. Eu já estar no... Ter estado num palco, já estive. Mas... Não, sem ser em campanha política, para o Humberto Delgado. Não, isso... Muito menos. Políticas nunca foi o meu forte. No palco da rádio. Eu na... Na instrução primária... Já esteve no palco da rádio, no Teatro de Angus. Ah, já se instruiu. Mas no palco mesmo. No palco a sério, estive porque na escola que eu frequentei, na Ordem do Carmo, nós tínhamos lá um salão de festas. E era, já não me lembro se era pelo Natal, porque era, mas devia ser pelo Natal que havia festas. E de vez em quando havia assim uns espetáculozinhos. Tínhamos principalmente um cor coral, tínhamos uma professora de música que nos ensaiava, e então nós íamos para ali para cantar. E era essa, foi essa a minha experiência, ir para lá para cantar, ou para receber um prémio que eu era muito bom, vaidoso. Vai 13, vai 14, é mesmo? É a conclusão. De teatro propriamente dito, não, tive já algumas vezes atrás do pano, ou seja, praticamente nos camarins, porque lidei com fulaninhos que faziam teatro e por essa amizade eu às vezes ia até ali, mas ir para cima do palco para dizer um texto, amigo, tu disse uma vez. Ah, para calma, aí, agora que morro. Que a professora me pôs com coisa qualquer, já não me lembro qual era o tema. Sei que eu fui para ali declamar aquilo. No palco? No palco. Com plateia? Claro. E qual foi a sensação? Era uma estreia. Os colegas, tanto rapazes como raparigas, porque nós não éramos vistos. Os rapazes estavam no primeiro andar e as raparigas no segundo. Mas ali, claro, era tudo ao molho. Depois eram os paizinhos, os amiguinhos e tal. É um salão muito... Talvez um pouco... Se não era do tamanho do... Do nosso grupo. Do Carvalheda. Ah, é do Teatro da Luz. Do Teatro da Luz. Era assim muito semelhante. Tu não chegaste lá ir uma vez quando foi... Nós chegamos a... Quando foste lá à Ordem do Carmo. Não fui ao salão que não foste. Não. Já aquilo já está tudo abamelhado. Conclusão. E então nessa vez foi a única vez que eu estive ali sozinho perante a plateia. E escusado será dizer que naquele tempo eu tremia como varas verdes perante os espectadores, mas passou, já lá vão muitos anos e já não me lembro muito bem qual foi a minha. Foi a minha única exibição num palco. Oh, Carlos, falaste aí no... Engraçado falar em Varas Verdes, logo no dia de hoje. Varas Verdes? Ai, das eleições. Que é isso? As eleições em algum lado. Bom. Paulo, não sei se eu falo em coisas tristes, em tragédias. Ai, logo vai haver tragédia meia-noite, ou é porrada como há dois anos. Isso é pior que... Mas não digo mais nada. O Carlos falou ali numa coisa interessante. O que é estar no pele, na pele de alguém que não és tu? Mas és tu. Mas não és tu. Como é? Puxa muito por ti. Não, naquele momento sou eu. É assim, é preciso tu teres. É preciso duas coisas. Ok, gostar da área, não é? Atenção, eu gosto de teatro, mas não gosto o suficiente para deixar parte daquilo que eu tenho atualmente para voltar ao teatro. Gostava de um dia de, não é? Mas é aquele sonho que está pendente porque atualmente há outras ocupações prioritárias. Para outras pessoas, o teatro seria prioritário face às minhas ocupações. Portanto. É gostar, mas o gostar só por si não é suficiente. É gostar e a quantidade, o quanto se gosta também é importante. Mas mais do que isso, é ter... eu não vou chamar de aptidão. Eu vou chamar de abertura. Eu não sei se não há nenhum dado estatístico, não há nenhum dado estatístico sobre isso, mas eu imagino que, regra geral, os artistas de teatro devem ter um índice de egoísmo muito mais baixo do que os do que o resto das pessoas. E porquê? Índice de egoísmo? Sim, porquê? Ou uma capacidade de compreensão acima da média, como preferires. Porquê? Porque é mais fácil para o artista de teatro, não é? Para o representador, digamos assim, ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. No sentido que é mais fácil uma pessoa que tem aptidão para o teatro ou abertura para o teatro já tem dentro de mão uma abertura para se colocar na pele das outras pessoas, nem que seja para as compreender, porque entanto às vezes também escreveu alguma coisa ou porque viu essa, ou a vida levou por esse ponto, ou porque entretanto foi cultivado isso na escola. Mas há de facto pessoas que têm abertura para se colocar no lugar dos outros e a partir daí conseguem facilmente, depois numa peça de teatro, conseguem colocar-se no papel dos outros, não é? E isso acontecia comigo. Eu naquele momento era eu. Até porque há outra coisa que também ajuda muito a uma pessoa que faz teatro, que é o teu mundo não pode ser um mundo pequeno. Ou seja, nós temos que adaptar. Nós temos que saber, nós temos que querer, nós temos que ter sede de conhecimento. Ter sede, isto tudo porquê? Porque, digamos, quando uma pessoa tem um conhecimento mais abrangente, é mais fácil colocar-nos na pele de outra pessoa. Porque, de certa parte, ela é uma parte nossa. Por exemplo, havia ali uma altura em que eu fazia de delegado. Qual é que era a parte minha que era do delegado? Era aquela parte em que eu era uma pessoa mais revoltada. Porque a vida, enfim, fez-me um bocado assim. Naquela altura nem tanto, mas era mais até por não ver, não aceitava o facto. Mas a verdade é que o delegado era a minha oportunidade de mostrar ali firmeza. Mas é engraçado porque eu tenho esta noção. Eu tenho a noção do eu vou-me vingar. Claro, não podia esquecer onde é que estava, não podia esquecer que gostava daquelas pessoas. Mas eu vou-me vingar. Ou seja, eu tinha aquela postura firme, não é? E eles diziam, então, faz-se, vocês não, os amigos não vão perceber, mas há uma altura que eu tinha que simular que dava um ouro na outra pessoa. E eu fazia-lo com muita força. Que vá para a candeia, para andar a brincar com coisas sérias. E eu fazia isto assim, com força, não fazia assim só. Nem fazia só assim, de estilo, pronto, estou no teatro, não, isto não é sério. Não, eu fazia isto assim com força. Mas eu lembro de fazer isto várias vezes. Ao princípio até acredito que não, mas eu fazia isto várias vezes. Porque era uma forma de me libertar. Também fazia parte de jogar cartas, não é? Que era uma parte um bocadinho que ainda hoje é minha, que é a parte mais discreta. É parte, e depois era aquela parte deliciosa de que tu estás a assistir às cenas todas. Quem é que sai, quem é que entra. Tu estás ali. Estás em palco a assistir. Ou seja, mas é verdade. Não é? E tu estás ali e de repente está ali alguma gafe. Está bem, quando muito podes conter para não te rir. Embora eu acho que isso já aconteceu e quando acontecia a gente ria. Nem que fosse aquela coisa de estar a rir, mas a perder o riso. Mas já consigo que já aconteceu, não é? E eu, ai, ai, ai, entrar-nos o tempo. Ah, a gata na regedoria. Pronto. Havia essa cena, não é? Pronto. E então, quer dizer... E eu também fazia outra parte, que era a parte do professor. A parte do professor era uma coisa muito engraçada, porque eu na parte do professor... Tinha aquela coisa do... Eu neste momento sou importante. Não é? Eu neste momento sou importante. Que falo. Nessa altura em que eu reentrei para o teatro, já era a altura em que muita gente queria até que eu me calasse, no sentido de ignorava aquilo que eu dissesse. Ignorava aquilo que eu sentia. Quando havia alguém que me dizia, ainda que fosse no teatro, que falo, eu sentia mesmo importante. Sentia-me... Toda a gente queria ouvir. Eu lembro-me de fazer assim... Não era bem peito, mas de uma postura firme. Esticava. Sim. Queria ser o centro das atenções. Eu lembro até de fazer uma coisa que eu faço muito raras vezes. Eu geralmente tenho a cabeça mais ou menos baixa, mas eu fazia assim, levantava a cabeça. Embora fosse uma recomendação que sempre me dessem. Levanta a cabeça, abaixa a cabeça. E eu, sempre de cabeça mais baixa. Né? Mas daquela altura, eu levantava a cabeça e eu fazia assim, esticava o corpo. Quer dizer, uma personagem tua no teatro te aumentava a tua autoestima. Assim, era uma parte de eu... Ou era, percebes, era a concretização de alguma... Ou era alguma explanação de algum... De algum impedimento da vida real, não é? O caso de poder falar quando as pessoas que eu me calasse. Não é que me calasse, era... ignorava aquilo que eu dizia. E depois aquela coisa de alguém me levar a sério, não é? Que era uma coisa que eu gostava, era que as pessoas me levassem a sério. E ali levava-me a sério. Até podia ser uma coisa ensaiada. Mas levava-me a sério. Não havia alguém que dissesse... Não, eu não levo isto a sério. Ou tipo que se risse, ou que dissesse... Estilo, tenho que dizer isto. Não. As pessoas também sabiam representar bem. Que falo, que falo. Mas aquilo com uma convicção que eu esquecia-me. Até porque isso já era muito para a frente da peça. Eu esquecia-me que aquilo não era o Carlos Bonaparte. Aquilo era o professor. Foi. Já estavas tão entranhado. E o essencial, Desculpa. Já acabaste? Já acabei. O essencial do ator é ele despir isto aqui e tudo no... É que sabes se é assim, se não é. Isto é o que eu penso, que eu tenho ideia do ator. O ator tem um papel para desempenhar. E ele tem de se abster de si próprio e vestir a pele desse personagem. E esse personagem, muitas vezes, pode ser contra a maneira de ser do homem. E o ator tem de se transfigurar para realmente trazer para fora o personagem que ele está ali a representar. Penso eu que seja assim. Estou certo ou errado? Estás. Que personagem é que o Carlos vai trazer? Já se despiu? Não, eu já me vesti transfigurando. Ao contrário. Que personagem, exatamente. Mas já agora deixa-me... Transfigurei. Mas acho que o Joaquim tem algo a dizer sobre o índice de egoísmo e compreensão. Pois. Eu sei, eu vi aí a sua reação. É. Sobre o ator ter um índice de egoísmo ou não menor. Eu acho... São médias, é? Estimativa, digo eu. Claro. Em todas as áreas... Há o bom, o médio e o ótimo. Há várias escalas. Muitos atores não fogem à regra. Há aquele ator que faz o teatro por amor e então ensina até aos colegas, aos aprendizes e essa coisa toda. E há aquele também que, quando está quase no cimo, quer ser o maior. E muitas vezes... Corrijo-me se eu estou errado. Provocam situações para pôr o colega em palpos de aranha, ou seja, atrapalhados. É isso ou não é? Se for só um teatro. Hoje eu estou a falar, estamos a falar hoje especificamente de teatro. Sim. E no teatro. Nós, aí o teatro, os atores, isto e aquilo. Há muito egoísmo que nós assistimos entre os prédios. Porque querem ser o maior, querem ser o melhor. Eu tenho... Para já, aquilo que o Carlos disse, não concordo, do início egoísmo, capacidade de compreensão. É assim que deveria ser, e até pela sua profissão ajudava. Mas não é isso que acontece. A maior parte dos quase 20 anos que andei foi numa companhia amadora. Mas, lá pelo meio, também estive numa companhia de teatro profissional. Ou melhor, numa companhia profissional de teatro. Porque o teatro é sempre teatro. Um profissional, um amador. Amador. O grupo é que podem ser amadores ou profissionais. E eu lembro-me que uma chatice que houve lá entre um ator e um diretor de cena foi por tratar por você. Porque tratava uns por tu e outros por você. Porque é que você a mim trata por tu e ele trata por você? Você a mim não me tem respeito. E gerou-se uma confusão no final de um ensaio por causa disso. Porque o diretor queria ser tratado por você, por determinada pessoa, porque ao outro tratava por tu e aí ele tratava por você. E é nisso que se vê o respeito que tem pelas pessoas. Pois claro. E além disso, no grupo amador, isto já anos depois, eu lembro que num primeiro ou num segundo ensaio de uma peça nova, estavam duas sentadas a contar as falas que tinham, quantas vezes é que falavam, em relação a outra que fazia uma personagem dentro do mesmo género, do mesmo grupo de pessoas, a ver se ela tinha mais falas do que elas, porque não podia ter. Eu entendo. E é como te digo, mas também assim, também estamos a falar em pessoas que estão ainda a moldar a personalidade delas. Muitas daquelas pessoas que. Não sei se estás a falar de pessoas adultas ou não. Estou a falar de pessoas que tinham mais de 50 anos, no primeiro caso. Pronto. E no segundo, 30. Pronto, cá está, é como tudo, é assim, é como tudo. Também há bombeiros que são extremamente sensíveis, não é? Porque a vida, ou sensíveis ou compreensíveis nas situações, não é? Bombeiros ou polícias, também há outros que, pronto, não é? Que, é assim, mas o realmente representador, não sei, agora também estava a faltar o nome. O ator? É isso, o ator. Estava a faltar o nome. O mais simples de todos. Ou seja... Estava a ser complicado. Ai, ai, ai, ai. O verdadeiro ator só se preocupa com duas coisas. A pessoa que ele é e aquela que ele vai ser. Mas isto é o verdadeiro ator, atenção. Nós, é assim, nós temos muitos profissionais de económicos, mas profissionais de dedicação são menos de 30%. No teatro e noutras áreas. Nós podemos ver aí jornalistas, sei lá, comentadores desportivos, podemos ver, por exemplo, sei lá, pilotos, não sei o quê, que realmente dedicarem-se à profissão, ou seja, para além do dinheiro que ganham, dedicarem-se mesmo à profissão, e eu acredito que a média não chegue sequer aos 30%. Ora bem, eu tenho aqui uma chega que me veio agora à memória. Ao pensamento, o ator, por natureza, costuma ser um indivíduo muito sensível e muitas vezes ele não é capaz de lidar com essa sensibilidade. E por qualquer coisinha, uma virulazinha, uma coisinha com um colega ou isto ou aquilo, são capazes de fazer problema danado. Quer dizer, nesse aspecto, a maior parte dos atores sofre dessa doença. É o de hipersensibilidade. E isso, às vezes, faz com que haja grandes saridos. Também, por acaso, não tinha visto as coisas por esse ponto, mas também é verdade, também faz sentido. Eu tenho ideia que há dois géneros de pessoas ligadas a profissões que são um bocado, em média, são um bocado mais arrogantes que outros. Que são os jornalistas e os atores. Ainda bem que não conheço nenhum. E que nunca, eu também não. Nunca andei, por acaso, não conheço nenhum. Nunca andei envolvido nisso, mas noto... Nunca conheci jornalistas nem atores. Noto que... Na maioria tem um bocado o nariz mais empinado, não me perguntei porquê. Agora, pergunto ao Carlos Bonaparte, que papel é que o teatro deve ter? Depende, assim, pode ter vários papéis, e não tem nada a ver com a lista de falas que estão lá escritas, não tem nada a ver com isso. Tem vários papéis no sentido de, é assim, se a ideia for entreter, o teatro deve ser só para entreter, sem dar nenhuma lição de moral, só vai lá para se rir e pronto. Não é só para isso. Sim, mas haverá peças... Não, há teatros que é para entreter. Sim, há teatros em que as pessoas saem de lá a saber há o mesmo. Há sempre uma boca para um meio, uma lição de moral. Tal, uma mas, coisa... Sim, mas é geral, pronto. Agora, há outras peças que já são mais... Não é? Há outras peças que têm uma... Ou seja, também há o teatro na vertente cognitiva, que é... Tu não vais tirar nenhuma lição de moral. Quer dizer, poderás tirar... como papel secundário, mas o principal foco é conhecer, sei lá, aquelas peças que vão reportar ao tempo medieval e não sei o quê. Século XV. E essa é mais parte cognitiva. Ou então uma história totalmente fictícia, que tem como objetivo não fazer tanto pensar. Dar a conhecer, mas fazer pensar, dar a conhecer. E que género é que gostas mais? O género que eu gosto mais, sinceramente, é o de dar a conhecer. Porque é assim, lições... Gostas de dramas bem executados? De... Não, é propriamente dramas. Não é propriamente dramas. Eu sou preciso, sou capaz de assistir a uma peça em que tudo é sentado à volta de uma festa, não é? E depois, sei lá, imagina, uma festa à noite. À noite vá, tem que começar à tarde, depois é que ficava à noite, ficava escuro, não é? Mas uma festa medieval, lá com os banquetes, não sei o que, não sei o que mais, em que durante toda a festa, por exemplo, imaginamos durante toda a festa, há o casal de namorados que está muito feliz. Há um que grita, mija na agulha. É sério, Gil Vicente. É, sério, Gil Vicente. Ou seja, haver toda uma série de pequenas tramas à volta daquela história, porque o teatro tem que ser assim, não é? Não é só a festa, vamos comer e tal, e quando acabam de comer acabou a peça. Não, há toda uma trama, toda uma série de pequenas histórias à volta daquela história, não é? Por exemplo, eu chego ali, não é? E depois a lógica da peça é, isto era o que acontecia naquela altura. E daí tirem as ilações que quiserem. Mas o teatro daquela peça em si não passa nenhuma lição específica. O que ela passa é uma lição... Eu gosto dessas, porque essas também me fazem pensar, por um lado. E por outro lado, não é só o teatro que me faz pensar. Mas há muitas pessoas que quase que vou ao teatro para receber uma lição de moral. Ele existe, ainda bem que existe, porque há pessoas que só assim é que pensam. Não é? Mas eu, como não preciso... Pronto, se calhar o teatro faz mais falta para conhecer do que propriamente para pensar. Mas hoje em dia a maioria é, vou ao teatro para me divertir, para me ser um bocado, o resto. Joaquim, que papel e que preferência? Ora bem, antes de mais, o teatro é uma das artes que eu admiro, porque tem uma, ia dizer uma palavra feia. Pode dizer. Pleiade. Uma vastidão de temas. Podem ser históricos, podem ser dramáticos, podem ser cómicos, podem ser narrativos, podem ser tudo em uma maneira. Todos esses géneros. E eu admiro. Eu gosto de ir ver uma revista, por exemplo, que é dar na capa, na cara das pessoas. Eu gosto de ver uma comédia bem escrita. Claro, há quanto tempo não vê uma revista? Há 50 anos. Oh. Mas não. Que eu não sei se a revista atual ia agradar tanto. Não, eu tenho visto muita asneirada e pouco, menos conteúdo, mais espetáculo. É assim, também há que ter em conta uma coisa. Neste momento nós vivemos num país democrático, ou seja, a revista tem que ter um papel mais humilde, porque já não há aquela urgência de atacar. Eu sou do tempo. Temos que falar bom. Que eles não se podiam, os autores das revistas, não se podiam alargar muito em linguagem, tanto de palavrões como de política. Então tinham de dar ali umas voltas. Sim. Dar a volta ao texto. Tinham de dar a volta ao texto. Era um maior desafio fazer teatro na altura. Na altura era um desafio. Deu-se o 25 de Abril. O que é que se assistiu? Os tipos irem para... Eu não digo os atores. Os tipos irem para cima do palco, dizer as neiradas, palavrões, que eu que também às vezes digo, mas não é no espetáculo, que podem estar crianças a assistir. Ah, isto, mas dizem o público. E as pessoas gostam muito disto porque é a liberdade. Agora ainda voltando acerca das outras. Eu, por exemplo, eu gostei imenso daquelas peças tiradas dos livros do Essa de Queiroz. A Relíquia, os Maias, quer dizer... Está em cena no Auditório de Gaia. Eu gosto de todos os géneros. Um género histórico que me vai ensinar certos pormenores de vida antiga, desde que o espetáculo seja, não digo perfeito, porque a perfeição não existe, mas que seja ali direitinho. Eu, outro aspecto que não tenho... Eu agora posso meter aqui uma parte. Ao fim e ao cabo, era uma representação. Só por dizer que não era falada, parece-me que havia algumas partes faladas. E foi aquela... lá do Candelense, da dança, como é que se chama a rapariga? Sim, é Dulce. É Dulce, não é? Sim. Eu ia dizer. Por exemplo, ela contou ali... A história de Portugal. A história de Portugal. E eu fiquei maravilhado. Aquela peça que nós fomos a Matosinhos ver. Missa também, do Galo. Foi a última peça que você foi ver. Do Carlos T. Com música de Manuel Paulo. Espetacular. Qualquer... área dentro do teatro, eu admiro, desde que seja com pés, tronco e cabeça. Lá está, é cognitivo. Como aí dois exemplos de cognição, é assim que se diz? Não. É isso. Por exemplo, na música é a mesma coisa, acontece eu tanto gosto de música clássica, como música ligeira, como música de jazz, mas dentro de cada ramo, eu não gosto de todas. Gosto de que a minha sensibilidade a aceita bem. É um bocado aquela história do... Para mim, eu tenho essa noção. Para mim, uma coisa tem qualidade... Tem tanta mais qualidade quanto mais próxima está de cumprir o seu objetivo. É. Se a lógica é não ensinar nada, se a lógica é só fazer... uma peça que nos... Só fazendo aqui um pequeno acréscimo. Uma peça que é suposto nos fazer rir e chega ao fim e mais nos deixa a pensar do que é fazer rir, não tem qualidade. Por muito que até tenha sido bem escrita em termos de literários e que realmente nos faça pensar, a verdade é que a peça em si não tem qualidade, porque o propósito para que ela foi escrita era uma peça para rir e acabou por nos fazer pensar. Por exemplo. Eu, por exemplo, lá em Lisboa, nos tempos que vivi lá em Lisboa, vi muito teatro. Maria Vitória, ao Parque Meyer, isso era as revistas. No Teatro Avenida, no Teatro Laura Alves, nos teatros do Exatobi. Não, naquele, no Monumental. No Vilaré. Conclusão. Eu deliciava-me. Uma das peças que eu admirei é porque há atores e atores. Salvo erro, era o Ribeirinho, que era um dos principais dessa peça. Eu vi tanta coisa que já lá vai tanto tempo que já não me lembro. E ele estava a ler o texto dele, mas metia buchas para o cómico, porque aquilo eram farsas, não eram dramas nem cómicos, eram farsas. Aquilo assentava que nem uma luva. Eu, com o meu olho de detetive, apercebia-me que aquilo eram buchas, porque os próprios colegas da interpretação arranjavam coisas de se esconderem, a cara, porque eles próprios não estavam à espera que ele dissesse aquelas coisas. E eles próprios desatavam-se a rir. Quer dizer, isso, e eu ficava agradado porque aquilo não era uma peça de estar ali a chorar a morte da Bezerra, nem nada. Era uma peça para divertir, tudo bem. Clara Alves, vi muitas também. E de todos os géneros, a sério, quando eu ia ver uma peça de teatro, a sério, eu já sabia que era para estar ali sério e às vezes com conteúdo para eu vir para casa pensar. Chegou a ver o Vasco Santana, não? Cheguei. Ao vivo. Sempre era tão bom como dizem no teatro. Sabes como é que começou o Vasco de... O Vasco Santana, qual foi a história dele para entrar? Para... Andava nos bastidores do teatro. Era daqueles que andavam atrás das miúdas nos bastidores. E era todos os dias. Mas o pai também já fazia parte. Não, isso é o... O pai é o Vasco Santana. Vasco Morgado. Não, mas... Não, o pai é o Vasco Santana. O pai do Vasco Santana também não andava, não? Não. O filho é que... O Henrique Santana. Tá. Agora, e claro, ele já sabia os papéis de cor e salteado. Uma altura parece que faltou lá um ator qualquer. E ele foi. E ele, ai, o Vasquinho vai. E acabou por ir o Vasquinho e acabou por ser o que foi. Temos outra, para mim... Atores portugueses, temos muitos. E tivemos muitos. O António Silva. Ah, esse era um senhor. Esse eu acho que era bem mais completo do que qualquer outra altura. Era completo. Esse, ele não só a falar, mas os gestos, ele era um personagem ali. Eu não tenho palavras para ir. E tem ideia que foi daqueles que recebeu convites para fazer filmes Hollywood e não foi isso. Atenção, não tens ideia. Convidaram-no para ele ir lá para a América. Mas ele... Porquê? Ele era o comandante dos bombeiros e ia deixar os bombeiros. É que ele acumulava. Ele tinha duas paixões. Era ser nos bombeiros... E apagar fogos. E ele não ia apagar os fogos. Não. Porque ele era o comandante. Ah, sabe. Mas devia ter começado a apagar os fogos. Com certeza. Sim. Conclusão. E era o representar. Há pessoas que nasceram mesmo para aquilo E quando se nasce com a veia, não há nada a fazer. Eu também nasço com veia. Última pergunta para o Carlos Barbato. Já demonstraste aqui o que é que sentiste ao estar no palco. E como é cair do palco no ensaio? Cair do palco. Cair do palco teve uma coisa boa. É que não foi no espetáculo. Não, eu estava num ensaio e lá numa roda o quê? No movimento, pomba, veio cá em baixo. Coitadinho ceguinho. Porque é engraçado, eu não sei como é que eu dei a volta, porque eu acho que caí com a cara para o chão. Como é que eu dei um espaço? Ainda não tinha as escadas? Não, ali tinham recolhido as escadas. Ah, isso não tinha sido pior, não. Ali tinha uma guarda a sério. Era um pai três escadas ou quatro, mas tinha uma guarda a sério. Porque... Momentos divertidos. Mas uma coisa engraçada era mesmo essa. Eu caí, mas eu não sei como. Lá devia ser com o balanço da roda. A roda lá devia parece eu dei a volta. Uma coisa que aqui você disse, e eu tenho uma ideia, vim a pensar. O teatro, ao fim de contas, não é mais que um apanhado da vida em geral. Os momentos alegres, os momentos tristes, os momentos isto e daquilo. É um livro escrito representado em palco, penso eu de que... É como a música, quando escreve as letras para uma música, acaba sempre por estar influenciada a uma coisa real. É. No teatro é a mesma coisa. Eu uma vez assisti uma cena muito engraçada. Foi uma revista, que eu já assisti várias revistas, mas já não sei onde é que foi. Sal da Bandeira. Não, porque foi uma em que falhou a luz. Foi no Sal da Bandeira. Foi a primeira vez que eu vi o foi no Sal da Bandeira. O espetáculo que foram lá fazer. Eu, quando falo em revistas, associo sempre a Sala da Bandeira, por isso. Ah, não, mas foi numa. Eu acho. Já não sei se foi numa sala de teatro ou se foi numa coletividade. Mas sei que há uma altura que aquela é uma revista. Não? Estavam lá a criticar o governo e a preço da eletricidade que voltou a subir, não sei. Ainda se mente falha a luz. Mas eles continuaram. Ah, não sei o quê. Ah, lá, nos cortam a luz. Ai, e não houve quem dissesse assim: vocês não pagaram a luz, são escoteiros. Não, por acaso não houve. Mas houve essa. Ou seja, eles continuaram. Por acaso aquilo também foi giro, até parece que foi combinado. E depois, passado um bocado, eles voltou. E eles estavam. Aquele vídeo, não sei, aqueles tinham microfones. Ou pelo menos tinham lá microfones do palco e ouvi, pronto. Que era uma coisa que nós não tínhamos. Mas lá tinha microfones no palco. Ou então tinha microfones. Daqueles da pele, não sei como é que tinha, mas pronto. Mas sei que a luz voltou e os microfones também. E uma aquela coisa, tá, passado um bocado, houve alguém que lá pegou numa deixa. Ah, então isto parece combinado, mas não foi, hein? Cortaram-nos mesmo a luz, isto foi mesmo. Será que se eu voltar a falar na eletricidade, eles voltam a mandar a luz abaixo? E a capacidade de improviso também, portanto. Por acaso, na bandeira, foi o único sítio onde eu fui repetir a peça, assistir a mesma peça duas vezes e com a mesma companhia. Não é uma companhia que vocês não conhecem, por acaso é sua noite, não interessa. Fui lá duas vezes com a mesma pessoa e ver a mesma peça. Olha, lembrei-me porque o protagonista desse grupo está outra vez em cena nesta semana. Eu vi na televisão. Eu vi lá no César. Palmilha Dentada. Eu vi lá há muitos, muitos anos. Era eu uma criança. E a Costureirinhas a sério. Que depois fizeram o filme e não sei o quê. Mas primeiro, quer dizer, eu, houve teatro, houve peça, houve filme, houve música. Há tudo. A Costureirinha é uma categoria. Eu, em teatro, tive a minha dose. Como espectador, atenção. Vamos embora. Eu no teatro também tive momentos que foi um verdadeiro drama. Algumas das minhas representações, outros estadias no teatro, no palco, foram realmente drama. Outra era a comédia total, que era aquela altura em que eu comera miúdo, não é? Mas naquela coisa, não vou agora desacair na casa de banho, espero para o fim do espetáculo. Já estava assim a tremer. E assim, acabar assim, com a xixi. E eu assim, metias uma deixa. Inventavas. Estão-me ali a chamar, não sei quem, ou qualquer coisa, inventavas e saías. Pois é, era um planinho ali que me queria dar uma tareia e até servia para a peça. E as pessoas diziam assim, deixa-me cá voltar atrás no tempo. Você dava um bom agora isso também, de vez em quando. Você é aquilo, doutor Duarte. Bem, eu vou dizer uma coisa. Vamos ouvir. Eu nunca representei num palco, mas na vida real eu posso dizer com... Desenrasca-se bem. Sou muito bom ator e sei interpretar o papel conforme a necessidade, ou para mal, ou para bem, ou para isto. E já tive uma fase que eu tinha um problema nos intestinos. Nos intestinos, pensava eu, e fui ao hospital. Fui ao hospital para as urgências. Claro, eu tinha dores, que realmente tinha. Tanto é que fui ao hospital por causa disso. E, conclusão, nós sabemos como são as urgências. Entrei lá para a sala, eram umas macas, outros a fazer isto, outros a fazer aquilo, e eu ali a secar. E dei a luminosa. Atirei-me para o chão a rebolar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Claro, veio tudo a correr. Ah, era ator. Fui ator. E foi logo atendido. Foi logo atendido. Muito bem. Mas é mentiroso, isso é ser mentiroso também. Está bem. Todo o ator é mentiroso. Era o que eu ia dizer, tiraste-me a palavra da mão. Todo o ator. Que não foi o pessoa que. O poeta. O poeta é um mentiroso. Não, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, exatamente. Tá aí a dor. Não sei, afinal, a Chandler Fernando Pessoa e não sabia. Era isso. Eu sabia. Por isso já sabia. Que eu tio. Eu lembrei-me do Pessoa e disse: vou fazer isto que o poeta. Eu era poeta. É verdade. Para a semana estaremos cá no dia 31 de março para fechar o março com um tema qualquer, depois o Carlos Cólico. Bem, é para despedir? É, sim, senhor. Estão todos ouvidos. Muito boa tarde a todos. Que tenham uma boa tarde. Não é desportiva porque estamos de férias. Esperemos que não se tenham zerado muito com a gente, que nós dissemos para aqui. Eu, pelo menos. Eles não, porque eles são entendidos. Eu disse para aqui umas bacuradazinhas, como eu é teatro. Fui um bocadinho ator. Então, muito boa tarde a todos. Falar em desporto, Países Galos ganham o torneio das 6 Nações em Rio. Fica a saber. E eu e o Carlos assistimos ao jogo em direto. Bom, eu já não sei o que é isso. Ah, não sabe o que é rugby? É aquilo que eles andam uns contra os outros. Que tem aquela bola que é um RTP, já não transmite. Pois, é como a Fórmula 1. O Cordeiro de Val também não dá. Deixa de dar a Fórmula 1 na RTP. Também não sabe que a Lotus ganha o primeiro Grande Prémio. Pois, vê saber. É verdade. Eu vi que era às tantas horas que tu disseste até que ia ver. A Lotus ganhou o grande equipa, Kimi Raikkonen. Amanhã vamos ver na Malaysia. Finlandês. Da Lotus. Para mim são todos iguais. Para a semana, cá estamos na emissão 31 para o dia 31. Olha, caia bem. Que giro. E o Carlos vai chegar mais perto do microfone e despedir. Pronto, estou despedido. Ah, não, é... Hoje não tenho música, vamos embora sem música. É. Ah, tu tens? Sim, eu também, enquanto também que estamos. 40, 50 quase. Quase uma hora. Pois, não me ocorre assim nenhuma música. Ah, tenho uma ideia. Podemos fazer aqui a música do Zé Cacilheiro? Olha... Eu assisti... Porque isso fazia parte de uma cena teatral. Eu assisti à revista onde ele estreou essa canção. Assisti em direto no Teatro de Salvo Erro, parece que foi no Maria Vitória, lá no Parque de Meier, em Lisboa. Eu assisti a muitas. Assisti ao Tempo Volta para Trás. Assisti a muitas. Porque as revistas foram o manancial de canções que depois se tornaram... Ou até agrado público. Ou até essa, ora. Então, boa ideia. O tempo volta para trás. A música do António Mourão. É o que vocês quiserdes. Porque essa música foi de facto um sucesso imortal, aliás, inclusive. Porque tinha dois sentidos. Pois já, saída da ditadura. Pois. E volta para trás, não, e tal, se das que eu tenho que já ouvir. Agora é que é preciso a ditadura. Já sabe que o Sócrates vem aí. Cuidado, não diga ninguém. Agora ele não. Vamos acabar isto. Quem é que canta? É o Mourão? Ah, já agora. Peço desculpa, só um acréscimo. Uma novidade que não tem a ver com o tema, mas tem a ver com o programa. Ainda falta um mês e tal, mas ele vai já dizer. Não, porque isto vamos tendo novidades a tempo, vamos tendo novidades, vamos dando conta das coisas que vão acontecer. Que é, a partir do dia 5 de maio, o programa Conversas Aleatórias. Sim. Na ponta. Ah, sim, o programa Conversas Aleatórias irá mudar de horário. Vai ser transmitido às 6 da tarde. Também ao domingo. Também ao domingo, sim, mas às 6 da tarde. E vai ter como reservada. Atualmente tem reservada meia hora, que é uma coisa que a gente raramente cumpre. Não, já cumprimos. Já cumprimos. Mas não lembro de um exemplo, mas acho que já cumprimos. Mas sim, já cumprimos uma vez. Hoje já vamos 50 minutos. Sim, tá fora bom. A música. Portanto, a música. Vamos ter a partir do dia 5 de maio reservados, destinados para nós, uma hora de programa. Assim, já estamos mais à vontade e olha a hora. Sim, não é ter que chegar a uma hora, mas assim estamos dentro de um limite. Aos 5, a Mas chegamos a morar. Na Cova da Iria. Faço eu 50 anos que conheci a minha mulher. Que conheci... Mas 5 de maio não é um domingo. Este ano. É, dia 1 é quarta-feira. Está a ver? A primeira gravação foi no seu dia de anos. E a primeira gravação com uma hora vai ser no dia em que conheceu a sua mulher, que assim não é nada, e que o dia do casamento foi a tragédia da sua vida. Bom. Já agora, já por me falar que a partir desse dia não será na Antena Web, mas sim no Canal 1. Que é a mesma coisa, só muda o nome. É a mesma coisa. É como a TV2 e o Canal 2 e agora... Não, repara, não é bem a mesma coisa, porque as pessoas vão ter que entrar pelo Canal 1.radiointernet.com. Está bem. Pronto, é diferente, mas vai dar o mesmo. E será que é agora? Vamos embora? Será. Não, é depois da música. Será? Está bem, para a semana faço. Alguém tem que estar aqui, não é? Alguém tem que estar aqui no estúdio para depois pôr o programa para fechar o programa. Não é? Uhum. A gente vai-se embora quando acabar a música. Ao tempo, volta para trás. É a música que vai fechar a emissão 30 de Conversas Aleatórias. Ao tempo, volta para trás. A Severa foi-se embora, o tempo para mim parou, passado foi com ela, para mim não mais voltou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, dias para mim são anos. Recordação é saudade, recordação é saudade, saudades são desenganos. Ó tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida, é a vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças, mas vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Porque será que o passado e o amor são tão iguais? Porque será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para mim é severa, mas para mim é severa, é o eco dos meus passos. Eu tenho a saudade à espera, eu tenho a saudade à espera, que ela volte para os meus braços. Ó tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças, mas vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio volta todas as manhãs. Ó tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças, mas vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs.